hein, meu irmão? A vizinha não quer pendurar a chuteira. Ela força é barra, quer ser brodinho. Minha vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. Ela é velha demais. Minha vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. E na coroação do anjo Gabriel ela passou o visto, e na escritura diz que ela participou da ceia de Cristo. Batizou o Papa na cruz de Cabral, não é brincadeira. Todo mundo já morreu, ela está por aí sacudindo a poeira. A vizinha demais. A vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. A vizinha demais. A vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. E ela ainda vai forçando barra. Nos atualmente perdeu a certidão e não diz o certo pra gente. Corre um boato que sua grande paixão é ter disputado com Eva e perdido o amor de Adão. A vizinha é um cão. A vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. Ela é velha demais. A vizinha é velha demais. Olha que na coroação do anjo Gabriel ela passou o visto, e na escritura diz que ela participou da ceia de Cristo. Batizou o Papa na cruz de Cabral, não é brincadeira. Todo mundo já morreu, ela está por aí sacudindo a poeira. A vizinha é demais. A vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. A coroa é demais. A vizinha é velha demais. É. E diz que bota qualquer gatinha pra trás. Veja bem que ela vai forçando barra. Nos atualmente perdeu a identidade, não diz o certo pra gente. Corre um boato que sua grande paixão é ter disputado com Eva e perdido o amor de Adão. A coroa é demais. A vizinha é. A vizinha é demais, minha vizinha é da água doce demais. Ela ainda diz que bota qualquer gatinha pra trás. De vizinha é demais. Minha vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. É, mas minha vizinha é ave demais e diz que bota qualquer brodinho pra trás. Que vizinha invocada. Minha